Bem-vindos, pessoal! Começando mais um NeoCast, NeoCast episódio número 6 hoje. Estamos aqui com a mesa completa, como sempre, com os nossos amigos de Sexo. Estou aqui para divulgar a nova campanha, Amigos para o NeoPlayer já. Guilty Kia. Para de ser mais um idiota entre os idiotas. Cisne Negro. Em tempos de crise, quem tem internet para baixar jogo gratuito na Steam é rei. E eu, o host desse humilde podcast, Rômulo. Vamos começar dessa vez um pouquinho diferente. A gente tem uma leitura de e-mails agora. Não? E-mails e comentários, gente. Comentários de um fórum. Comentários amorosos, comentários, como é que é? Comentários sexuais, comentários amorosos, convites pro bolo. Suco. Comentário sem vírgulas. Churrasco na casa. Não. Comentário sem vírgula a gente não lê, não. Ah, né? Eu não leio comentário sem vírgula. Aí, Dissection, fala sobre o e-mail que a gente recebeu essa semana. Então, esse negócio de e-mail já é um negócio que a gente tinha que ter feito já desde os primeiros episódios, né? Só que a gente foi empurrando com a barriga e meio que deixou passar, né? E aí, durante essa semana, eu recebi o e-mail do Wilson Jr., né? Camarada aí. Grande Wilson, grande Wilson. Camarada Juninho aí, né? Comentando, né? A gente poderia colocar, né, no podcast, né, a leitura de e-mails e comentários, né? Deixou essa sugestão. E aí, né, a gente já até tinha esse interesse, né? Meio que esqueceu, né? Resolvemos agora colocar isso em prática. Peraí, o comentário, o e-mail que ele mandou foi um e-mail falando: poxa, vocês podiam colocar leitura de e-mail? É isso? Não. É sugestivo, né, Wilson? Ele tinha mais coisa no e-mail, mas esse e-mail por um acaso se perdeu, né? Então. Não. Eu quero que você explique o que aconteceu com esse e-mail. Não é por acaso que se perdeu. Agora você deve satisfação ao nosso querido amigo Wilson Júnior. Grande Wilson. O que é que aconteceu com esse e-mail? Teve trabalho de escrever, ele sentou na casa dele, dedicou um pouco do seu tempo pra mandar uma mensagem pra gente. O que que você fez? Então, sem querer, eu deletei esse e-mail e limpei a caixa de e-mail depois, hein? Sem querer. Eu deixo só a ressalva que quando eu falei pro pessoal ler, ninguém se interessou em ler. Então, beleza. Vamos lá. Se cara ouvinte estiver escutando isso, a conta é no Gmail, atualmente são 15 gigas e de sexo se preocupou com um e-mail que não ocupava quase nenhum kbyte, talvez. Ele tá preocupado de armazenar milhões de e-mails. É como o cara jogar uma gota no oceano e falar: não, tá cheio, vamos apagar. Não, eu vou pedir desculpas porque o Dissection tá fazendo backup dos e-mails no BOL. Pra sua online. Então, beleza. Depois de todo esse meu martírio, eu posso começar a ler os demais comentários. Sério, o que mais ele disse? Não, ele também comentou que a gente poderia fazer uma sugestão de pauta, né? Que a gente podia fazer temas baseados em séries de jogos, né? Franquias, né? De franquias, né? Pegar uma franquia e falar sobre ela, não tem essa. São só as que importam. Ah, não sei, mas que história que a gente ia contar das histórias da Nintendo? Mario. Vai resgatar a princesa? Pô, Mario, só Mario, ó, Star Fox. Pô, só jogo foda. Então, aliás, esse ótimo e-mail de recebido. Sugestão de pauta. Sempre bem-vindo, sugestão muito de pauta. Muito bom. Grande Wilson. Não, mas que eu deixo nos comentários pro pessoal, né, postarem sugestões, esse tipo de sugestão de pauta é uma coisa muito bem feita mesmo. Dando continuidade aos outros comentários, a gente teve mais comentários, né, do último cast, né. Teve o nosso amigo Old Barbie lá do fórum que mandou comentário também, não sei se vocês viram lá. Vocês vão pensar que é tudo zoeira, mas eu ainda nem ouvi o quarto episódio. Old Barbie sempre atrasado. Que lindo, né, o comentário do desgraçado é que ele não ouviu o podcast. Parabéns. É, porque você tá ligado que ele tá perdendo tempo jogando os jogos sempre do Cavaleiro do Zodíaco. Então, ele só vai escutar essa leitura de e-mail que vai sair no sexto episódio quando a gente vai lançando o sétimo episódio. Ele escuta com delay, por isso. Então, a gente teve comentário do nosso amigo Delta Blade, já que ele fez um comentário longo, assim, né? Eu vou só resumir, assim. Ele fala que, apesar de gostar do podcast e tal, ele não tem muita paciência, assim, de ficar escutando uma coisa que ele é meio mais visual, assim. Mas se você parar pra pensar, isso que ele tá falando é meio um negócio assim, porque podcast, queira ou não queira, é um negócio meio solitário, assim, pra escutar. É você estando ali ou podcast. Normalmente você tá num ônibus, num trem, sei lá, aí tá com fone de ouvido ali escutando. É uma coisa mais sua mesmo, assim. Ou então você tá fazendo algum serviço assim e deixa de fundo ali, tocando pra escutar. Assim. Podcast, eu acho que é pra quem trabalha, vai de manhã, tá indo escutar o rádio, tá escutando um podcast. Mas muita gente mesmo, assim, tá fazendo alguma coisa que nem eu, assim, com o computador aberto, e deixa o podcast rolando. semanas. Podcast é meio isso, assim, é um negócio mais individual, assim. Eu teve acho comentário. Que tem espaço pra tudo. O meu consumo de podcast é esse. Tô andando na rua, tô indo pro trabalho, tô ouvindo no ônibus, metrô e tal. Eu posso fazer outra coisa. Essa é a parada. O podcast eu posso fazer outra coisa enquanto eu tô ouvindo. O vídeo do YouTube, não. Eu parar pra ver aquilo. Então, beleza. A gente também tem o comentário do nosso amigo Hermito também. Aí ele já pegando embalo do comentário do Delta, né? Meio inspirado, ele comentando: ó, só passei a dar atenção ao podcast recentemente. E mesmo assim, não ouço todos que encontro. Ó, meio que isso aí valorizando o nosso. Ó, quer dizer que o nosso ele tá escutando, pelo menos, né? A gente também teve, né? Comentário do Wide Wolf. Deixa aqui só uma ressalva. Esse é um dos caras que todo podcast nosso, ele desde o primeiro, quando era capenga, tava sempre lá mandando mensagem, sempre ali apoiando e dando sugestão. Esse o tá de parabéns. O comentário do Wide Wolf foi. É, tipo, foi em duas partes, né? Foi o primeiro. Ele comentou falando. Ouvi boa parte no celular e, cara, Alex Kidd em Shinobi World é legal pra caralho. Eu amo fazer aquelas viradinhas de fogo nas barras para passar por aqueles blocos verdes que tem. É um jogo muito bom e bem divertido para a época do Master. Na hora, assim, foi, eu soltei sobre esse jogo meio sopetão, assim, eu nem lembrava meio dia. Veio na hora, assim, né? Por isso que eu não tinha muito o que falar dele, assim. E a Alcine também, pelo jeito, falou mal do jogo porque também não lembrava. Muito tempo, né? Cara, eu não me lembro de nada. Eu acho nem que sei se eu joguei isso, eu acho que não. É, então, eu lembro que você comentou isso, falou que você não tinha jogado, né? E o, só pra você ter uma ideia, e o Guilty nem conhecia, até duvidou da existência do jogo. Mas, então, depois eu fui dar uma olhada assim, vídeo, e, cara, deve ser um dos melhores joguinhos assim do Alex Kidd olhando assim. Parece ser bom esse jogo. É, tu não jogou também? Não, eu joguei antigamente. Depois, agora... É, realmente. Gente, naquela época a gente tinha uma visão diferente. E aí depois, né, o comentário ainda do Audio Wolf, né? A segunda parte, já ficando em cima do que o Delta Blade tinha falado, aí ele comentou: pior que eu não sou muito também de ouvir podcast. Ouço mais o de vocês, justamente por essa simplicidade. A maioria, pelo menos dos que eu tentei ouvir, é nego que acha que entende de videogame. Pura forçação e papo furado. Aí eu deixo meio pro Rom, né? Porque eu achei que é isso. Pois é, não, isso é sacanagem. Porra! O Romulo basicamente, também... ele tá dizendo aqui, porra, não, eu gosto do podcast de vocês, vocês são burros. Então, mas... vocês são burros, vocês só falam merda. Por isso eu gosto. Mas na minha visão. Porque vocês falam a linguagem do povo. Então, mas na minha visão sempre foi essa. Eu sempre achei que a gente era tipo o povão mesmo, assim, a voz dos excluídos. Eu pensei que o sexo ia falar, porque a gente é burro. Não, então, a gente é povão, a gente até fala um por cima aí, do outro. Mas falar com a linguagem do povo, povão simplista, não quer dizer que é burro, não tem nada a ver. Não, mas a gente ali não falou que é burro. É porque tem gente. É, então, por isso que eu gostei do. Aí o Rômulo já acha que é. Eu vou continuar achando que ele fala sabonete de tudo. Não, tudo bem, beleza. As pessoas me chamam de idiota, tem que ser normal. Já que hoje foi a primeira leitura de comentário, melhor a gente deixar pra aqui, eu não sei o tamanho que vai ficar essa bagata, né? Mas vamos... Mas, Dissection, onde eles encontram a gente? Site, Facebook... Pra mandar e-mail, eles podem mandar pro neoplayerpodcast@gmail.com. Aí agora, se eles quiserem também, em vez de mandar e-mail, se quiser comentar, eles podem entrar na página do Neoplayer, né, e comentar em algum dos episódios passados. Ou também pode entrar no fórum Neofighters, que também é um lugar que a gente posta todos os nossos episódios. A nossa também... casa, né? Nosso berço, né? Nosso berço, de onde a gente veio. Nascidos e criados. Onde a gente foi alfabetizado. É o nosso campo de várzea, né? Nosso campo de várzea. Onde a gente foi alfabetizado. Também o pessoal, se quiser, também pode entrar no Facebook também do Neoplay, também pode postar comentário. Onde temos encontra... Twitter agora também, né? Temos Twitter. Twitter aí. Onde você encontrar uma página, assim, você vê que foi a gente que postou, comente, que a gente lê lá, a gente vai comentar. A gente vai ler tudo. Quer xingar alguém? Mandar algum pra casa? Bota lá, Twitter lá. Se for xingando o Romulo, aí a gente lê mesmo. Twitter mesmo. Eu leio e respondo xingando a sua mãe. Beleza, vamos pro podcast então? Beleza, vamos. Pois é, mas vamos lá, Cisne, você tá jogando? Rapaz, vou ter que contar essa história aí. Comecei. Quer dizer, fui tentar jogar o LoL, né? Baixei o bendito LoL, falei, agora é comigo. Troquei de computador recentemente e falei, vou encarar o LoL. Se preparou, aí entrei, né? Pá, teve um dia assim que eu estalei, dei uma jogada, achei realmente que de fato tinha jogado uma partida, eu saí, beleza, fui dormir. No outro dia, conversando com o Guild, falei, pô, Guild, vou dar uma jogadinha no LoL aqui. O negócio é fácil. É, o negócio é fácil, vou dar uma jogadinha no LoL. Aí, beleza, eu tô gostando da coisa. Aí entrei e descobri que eu não tinha jogado no dia anterior. Eu tinha feito um tutorial. Porque, tipo assim, tu entra no jogo, aí ele te dá uma frase, quer jogar uma partida tutorial? Eu falei, foda-se, sim, pensei que tava jogando mesmo. Aí eu falei, ah, era um tutorial, por isso que eu achei bem bobo, né? Falei, ah, então vamos lá, quer jogar tutorial? Não sei o que, não, quero pra partida. Aí entrei, falei, agora entrei. Tô foda. Agora vai, agora eu sou pico. Entrei, iniciar, pá. Aí tem um quadro lá pra tu escolher os personagens. Eu falei, porra, tem uns carinhas aqui. Não fazia ideia de nada. Aí eu olhei pra cara de um, olhei pra cara do outro. Eu falei, esse cara aqui com esse cabelinho aqui, acho que vai ser foda. Mó musculoso. Esse é o cara. Fui no primeiro. Acho que é Gril, sei lá o nome do cara. Garen? É o Garen. Eu falei, é o Garen. Aí falou assim, estamos providenciando uma partida, aguarde. Aí tava localizando, aí ficou girando a bolinha. Aí pum, achamos a partida, quer participar? Falei, vamos. Não sou de recusar parada, não sou homem de recusar negócio. Aí pum, me recusaram, pum, recusado. Filha da puta, vou procurar outro. Vai girando. Achamos de outra, vai? Vamos. Nada. Filha da puta, vamos de novo. Achamos, vai, vou, entrei. Pronto, é agora. Aí eu não sabia, não conhecia nada, zero. Eu fiz um tutorial, mas ligando foda-se pra tudo. Fiz aquele tutorial bem pensando que eu já tava jogando. Eu não prestei a pensar em nada. Só gravei que é Q, W, E, R, os principais botões. Acabou. O resto foi. Entrei e falei, o teu capitão é fulano lá. Apareceu o nome lá, parece que tem que ter um capitão. Se eu soubesse que tinha que ter capitão... Capitão da partida. Eu não faço ideia do que você tá falando. Ele tá falando quem montou a partida, entendeu? O cara que cria tudo. Entendi. É, agora eu também tô sabendo disso agora. Aí o capitão era um fulano lá. Beleza. Porra, capitão, nem escolhi esse cara, mas vamos, né? De repente, o cara é parceiro. Entramos, né? Esperando lá o pessoal confirmar. Apareceu aquela telinha de versos, né? Não entendi porra nenhuma. Pra mim, eu ia ter que ir atrás daquele cara que tava embaixo de mim, mas eu acho que no final das contas não tem nada a ver. O básico eu entendi. Tem que destruir a torre do inimigo. Pronto. Isso é o que eu, mais ou menos, eu pesquei do tutorial. Foi. Começou a partida. Brilhou assim, eu falei, caralho. Agora a galera tá unida. Porque no tutorial eu joguei sozinho. Tinha uns bichinhos pequenininhos que não eram um monte de formiga ali que eu pensei que era meu... Porra, nada a ver. Aí começou, os caras lá, tudo lá, fodão. Tinha um maluco lá com uma lança. Eu falei, caralho. Aí eu fodão, falei assim, porra, eu vou por aqui por cima. Era um cenário de uma floresta, né? Aí eu comecei a subir, né? Aí nisso os caras, eu acho que a galera era toda iniciante. Porque todo mundo começou a me seguir. Menos o capitão da história. O capitão foi reto. Aí eu subi, os três foram atrás de mim. Dois, três, não lembro. Aí eu falei, caralho, a responsa agora, o maluco. Eu não faço a mínima ideia de onde que eu tô indo. Aí eu entrava na água, aí eu olhava, peraí, não é por aqui não. Aí voltava e todo mundo voltava. Caralho, aí, na minha cabeça essa partida tá muito engraçada, cara. Aí eu fui na água, voltei, falei, não é por aqui não, volta gente. Aí todo mundo voltou. Aí o capitão começou a mandar mensagem. Vem cá, vocês são iniciantes, né? Aí eu parei e falei assim, onde que eu escrevo? Não sabia. Apertei todos os botões, já soltava magia, brilhava, voltava recover, botava um monte de coisa. E o diabo do diálogo, não achei. Juro por Deus, não achei. Eu querendo falar assim, porra, sou, me fala o que eu tenho que fazer. E o cara não conseguia. Aí o vídeo machucou. Depois me falaram que era o Enter. O único botão que eu não apertei. Aí eu falei, porra, eu falei, fudeu. Vamos sozinho, galera. Tamo junto aqui, a gente não vai perder essa parada, não. Aí fui andando. Vambora. E a galera atrás de mim. Tudo atrás, né? Eu andava, ele esperava, eu parava, eles paravam. Aí o capitão, vem cá, você é iniciante? Aí botou uma interrogação, tava ficando meio puto. Não respondeu que era rico puto. Pois é, mas eu não sabia, não era culpa minha. Ninguém também sabia, ninguém. Ficou todo mundo. Aí o cara, eu falei, caralho, maluco, que merda. Bom, vamos lá, a gente vai, vamos ganhar essa porra. Tem que procurar as torres. Aí comecei a subir. Maluco, teve uma hora que veio um rinoceronte dando coice em geral. É um bicho, um touro azul. Não sei que demônio é aquele. Aí vinha ele, dava um coice, bom, jogava a gente lá pra casa do caralho. E vinha depois um filho da puta com um raio e matou geral. Bah, morreu. Puta, se vocês entraram numa cilada, foi filho da puta, numa armadilha. Aí o capitão se soltou. porra, dessa altura o capitão ficou perdendo as tremeiras. Falou assim, seu bando de filha da puta, seu bando de lixo, o que vocês estão fazendo aí em cima? Eu falei, que isso, que deselegante, cara. Tá vendo que a gente não sabe jogar? Aí começamos, resetou a partida. Aí depois de botar assim, o capitão foi alvejado. Eu falei, caramba, onde que esse infeliz foi, cara? Todo mundo ficou rindo. Aí começou, aí subiu um maluco, começou a vir pra cima. Aí eu, como assim, esse cara, esse é o capitão, mas não era. Aí eu segui, os outros também seguiram. Tudo Maria foi com as outras. Aí foi, entrou num buraco lá, maluco, que tinha umas tartarugas flutuando na água, tinha um, sei lá, saíram de uma toca lá, encurralaram a gente, matou de novo nós três. Aí o capitão ficou puto, começou a xingar pra caralho, falou um monte de merda, eu, porra. Eu já tava ficando puto. Falei, ah, não, que jogo tocho, maluco. Porra, não tenho chance de nada. Quando eu vou lá apertar o botão pra matar o cara vem me dar uma trombada e vem outro com um especial, me mata, não tenho chance nem de defender. O boneco era lento, as paradas dele eram lentas demais. Eu fiquei inutilizado nesse jogo, nessa partida. Aí eu começando a ficar puto, porra, morria. Teve uma hora que eu fui andando reto pra ver se ia conseguir chegar em algum lugar, mas morria também. Aí eu, porra, vou sair. Aí saí, se você abandonar a partida, você será penalizado. Sim. Aí eu falei, filha da puta, não, peraí, não posso ser penalizado, estou começando agora. Aí eu voltei, vamos tentar. Aí tentei de novo e mesmos problemas. Chegava lá, o cara me dava um coisa, tomava uma porrada e os caras. Aí teve uma hora que eu já tava perdendo, consegui escapar do touro, que o touro tava atrás de mim, queria me fuder, e o maluco lá do raio. Aí eu vou andando e vi uns bichinhos pequenininhos jogando um monte de flechinho, me mataram. Aí aquilo foi demais. Aí eu, não, cancelei, desisto. Dei ESC, dei ENTER, deletei o jogo e nunca mais quero ouvir falar de LOL. Essa caralho. Foi sua experiência em League of Legends. Essa foi a minha experiência. Traumática, né? Experiência. Traumático, não gostei. O capitão é um gay, não sabe andar aqui. Ah, de certo com você, eu não quero. Semana eu comecei a jogar o jogo Gurumin, a Monsters Adventure. É tipo um joguinho, um action RPG. Ele era um jogo um pouco antigo, assim. A primeira versão dele, assim, em 2004, só no Japão pra PC. E aí depois, em 2006, ele saiu pra PSP, né? E agora, em 2015, ele recebeu uma versão pra PC que saiu no Steam também, né? Só que aí já com suporte ao inglês e tal, né? E quando você começa a jogar ele lembra um pouco, assim, aqueles jogos de plataforma 3D, assim, meio bonitinho e tal, assim. Ah, tipo Banjo-Kazooie? O visual dele, assim, é daquele esquema, assim. Só que ele é como se fosse um action RPG, aquele esquema tipo de Zelda, assim. Você anda no mapa, só que nele você anda no mapa e não tem inimigo. Aí você só vai ter inimigo quando você entra nas dungeons. Aí lá dentro das dungeons você tem que colher os itens, fazer as coisinhas e terminar. Se você morrer, aí você volta de novo pro começo da dungeon. É assim. É bem basiquinho o jogo, assim, simplesinho. A historinha bem... Você jogou pra quê? Pra na rua? PC, PSP? É, eu joguei essa versão que saiu agora do Steam. Né, até em inglês, né? Que a primeira versão que tinha pra PC antigamente era só em japonês, né? Uhum. Então eu joguei essa versão que saiu pro Steam. E é um joguinho legal, tipo, se você tiver assim, filho, assim, novinho, assim, tipo, uns 5 anos, 6 anos, ele vai achar bonitinho, assim, que você joga com a menininha, assim, a Bari. Assim, o jogo tem aquele traço meio cartunesco, assim. Apesar da história ser bem bobinha, assim, você tem vontade de ficar jogando, a terminar, assim, você vai jogando e é rápido, umas 9 horinhas, assim, você já termina ele. Lógico que ele tem coisas a mais pra você fazer nele, né? Mas aí a história em si é rapidinho pra você terminar, assim. Pô, eu tô vendo um videozinho aqui no Steam, cara, parece bem legal. É, esse jogo é legalzinho mesmo. O único ponto que eu acho um pouco ruim dele é que a câmera fica meio próxima do personagem. E aí quando você entra, tá em batalha, assim, já que ela fica muito próxima, você tem que ficar rodando a câmera pra um lado e pro outro, você vai procurar o inimigo, às vezes, porque o campo de batalha, de combate, às vezes, é bem grande, assim, amplo, e a câmera tá colada em você. Aí atrapalha um pouco, assim. O sistema de combate dele é bem gostoso, assim, você gosta de ficar fazendo os combos, assim, você vai dando upgrade na sua arte. Eu tô vendo aqui, pelo menos os vídeos, sei lá, mistura de Kingdom Hearts com um daqueles dungeon crawlers, tipo Chocobo Dungeon. É, mais ou menos isso. É, e tem aquele visual meio Kingdom Hearts mesmo, assim, bem... É bem legalzinho, tem umas musiquinhas gostosas, assim, você escutar, assim, bonitinho, assim. É um jogo legal, assim, eu recomendo. É bacana, vou dar uma olhadinha no PSP ou no DS, parece que tem pros dois. E, Guilty, e você? Eu tô alternando entre dois jogos. Todos os dois do celular, Android. O Metal Slug Defense e o Mortal Kombat. Ah, sim, aquela versão pra celular. E tal, ela ficou bem legal do celular. Pra habilidade, você fica apertando a tela pra atacar. Se você segurar com dois dedos na tela, ele defende. E você pode trocar. Como é de 3x3 a luta, você pode trocar do personagem durante a luta. E os personagens vão ganhando nível, né? Mas você tem, tipo, todos os personagens que tem no jogo normal, assim. Não, você começa com os personagens básicos do jogo mesmo. O jogo lá dá logo no começo o Johnny Cage, pra você ter um personagem forte. E os outros você compra conforme você avança no jogo. Algumas funções não estão implementadas ainda, mas ele tem sincronização com as versões do console ou PC. Mas o que que vai fazer isso aí, você sabe, ou ainda não tem nem ideia? Deve ter alguma coisa a ver com o sistema de facção, porque eu ainda não fiz. Eu não tenho um jogo pra poder dizer o que acontece, né? E você pode logar a conta Warner que você tiver. Ah, é que o Mortal X tem esse negócio de facção, né? Não. Mesmo você tem, tipo, a versão do PlayStation 4, você tá jogando, mas aí quando vai ver lá na parte dos rank, você vai ver pessoa do. O rank também do Xbox, do PC, todo mundo junto. Mas a não jogabilidade tem... em si, assim, a hora do o controle do jogo, é tipo aquele Street Fighter de... Não, é mesmo. É tudo super simples. É pra coisa pra celular mesmo, você não quebrar a cabeça, não, nem ser altamente competitivo. Tá, mas como é que funciona? Como é que eu controlo? É como o sistema do Injustice, não. Do celular, sim. É. Você toca a tela e ele bate, entendeu? É muito ruim. Não entende, soco-chute, é tudo pré-definido. Você vai apertando, ele vai dando soco. Tá. É tipo jogar Injustice, ele é todo assim de movimentação, achei muito estranho, não consegui acostumar com isso não. As fases, tem todas as fases do jogo normal também. É, fácil, não, tem trilha sonora. Até nem os personagens de tudo, é tudo limitado. Talvez adicione mais personagens depois, né? Como o jogo ainda tá ganhando algumas coisas. Qual foi o outro jogo, Guild? Metal Slug Defense. Ah, é assim, Metal Slug Defense. É o que? É um Tower Defense? De certa forma. Carrega o AP, você escolhe o personagem que está disponível. Ele tem um período de carga que mostra, né? Aí você aperta o botão e executa um ataque específico lá, dependendo da situação. Esse jogo é aquele que saiu também no Steam agora ou é outro jogo? É o mesmo jogo. É o mesmo jogo? É, só que na Steam é mais capitalizado. Como assim, mais capitalizado? É, você que, tipo, o time de coffee é R$13 no celular, na Steam é 50 pau. Então é mais capitalizado. Entendi. Mas o jogo no Android é gratuito, né, Augusto? Não, todos os dois é gratuito, tanto Steam quanto Android. Tá. Mas pra você só comprar os times, ele tá falando, entendeu? Pra ficar legal é que ele tem que pagar. Só que eu consegui destrancar o Kills. Então, não, eu acredito que na Steam possam ter deixado essa opção de destrancar de graça. Você vai acumulando medalha lá e compra. Mas é uma questão de pressa, né? Você pode desbloquear sem gastar. É uma jogabilidade simples, pode dizer isso. Por exemplo, você estava falando na versão Steam, você usa o mouse, clica, manda o soldado, você fica esperto para apertar um negócio para poder executar o ataque especial quando carrega, por aí vai. Bom, eu joguei e foi Star Fox. Eu vou vontade de jogar de volta, né? Ah, aquele Star Fox 64. Ah, é, sim. 64. E aí, como ficou essa versão? Isso que eu tenho uma curiosidade, porque esse jogo do 64 é mó injustiçado. Eu acho um jogo mó top e tem gente que reclama desse jogo. Pois é, cara, eu tinha esse jogo na época do 64, era o jogo que eu menos gostava. Então, mas quando eu vejo esse tipo de comentário, eu fico pasmo, porque eu amava esse jogo. Tanto que joguei desse jogo, não tá escrito. Não, é que eu tive 5 jogos no 64. Que era o Mario 64, o 007 GoldenEye, Ocarina of Time, Star Fox e o FIFA World Cup 98. Desses todos, eu fora o FIFA, né, que é um jogo que eu nem tocaria hoje em dia. Mas, cara, os outros são muito melhores. Star Fox é um grande jogo, mas perto de Mario, Zelda, 007, sabe, não é nada. Nunca gostei. Eu amo Star Fox. Nunca gostei. Pra mim é, tipo, os top. E esse jogo ficou muito bom agora no 3DS. Agora não, né, ele saiu no ano do lançamento do 3DS. 3D nele funciona legal, assim, nesse jogo? É, funciona bacana, mas hoje em dia meio que eu cago. Eu sempre deixo ligado o 3D, mas ignoro, assim, não faz muita diferença pra mim, né? Mas uma hora tu enjoa, cara. No início o pessoal ainda vai, mas depois tu, porra, que troço meio... Exato, você pensa, jogar, nossa, fica pá, pesado, bacana, que novidade, 3D, então, olha, que legal. Depois, nada demais. Eles acrescentaram mais coisas, assim, no jogo, uma coisa a mais, assim. Sim. Só acrescentaram os modos de controle usando o giroscópio, que você não vai querer usar. Como assim, modo de controle de giroscópio? O giroscópio, o controle de movimento, sabe? Pra virar a nave, você tem que virar o console. Mas você pode desligar essa opção, né? Pode, não, eu sempre desligo, não é mesmo. Ah, bom, porque mostra isso aí. Deve. Isso aí, meu Deus do céu. É, primeiro impossível você usar isso junto com 3D. Impossível. Você não vai enxergar nada se fizer isso. Segundo, que ele não acrescenta nada na jogabilidade. Só vai ficar mais difícil você controlar. Você vai ter que ficar em pé, rodando pra lá e pra cá. Cara, como aquele jogo é bom? Aquele jogo é bem feito. Ele é curtinho e tal, mas, cara, é uma experiência bacana se você pegar numa tarde e jogar. Ele tem uma historinha tosca e tal, mas... Ah, é nada. É uma história super emocionante. Ah, vai. Hoje, será que eu posso dar spoiler aqui? Vou um falar spoiler. De 15 anos? De um jogo de 15 anos, pode, né? Se você fizer o caminho secreto, Fox McCloud contra o pai dele. Meu Deus. Caminho secreto ou o hard? É, o hard, mas ele é meio secreto, assim. Se você não fizer um esqueminha assim, você não vai conseguir se manter no caminho lá, certo? Star Fox tem aquele esquema dos caminhos, né? É, então. Pode ir você termina uma fase, dependendo de como você veio, você pode ir ou pra uma fase A ou uma fase B. Depende de como você passou a fase anterior. E mesmo se você já tiver numa fase, a fase B, se você não fizer determinada coisa, você vai descer pra A, você vai ir pra uma outra, você vai mudando, assim, pra se manter, você tem que fazer pequenas coisas. Pelo menos na época que eu jogava, todo mundo falava que eram coisas secretas, assim, né? Não era visto como um nível de dificuldade, pessoal. Não, isso aí é um secreto do jogo. Uma coisa secreta é quando zera a pontuação. É, mas a maior parte é isso mesmo. A maior parte era ou pontuação ou, não deixa o seu amigo morrer. A franquia, assim, sempre foi mais ou menos pra você ou foi esse jogo específico? A franquia, pra mim, ela não existe. Eu joguei o Star Fox 1 no PC, emulando. Nossa, outro jogo também que eu joguei no Super Nintendo até furar, o Star Fox. Sério? Nossa, Star Fox. É que se um dia a gente fizer um podcast de histórias de coisa, eu vou contar outras histórias aí. Mano, Star Fox, meu, tem cada história aí. Ah, eu imagino que Star Fox, o primeiro, na época do lançamento, deve ter quebrado a cabeça de muita gente. Caralho, foda. Aqui em casa, nessa época, a gente ainda nem tinha videocassete, que era a época do videocassete, né? Eu fiz meu pai pegar tipo uma bicicleta, que a gente ia fazer uns rolos lá e arrumar um videocassete que eu queria gravar, eu jogando, assim, pra mostrar pros outros. Não, ó como que eu sou bom, eu jogo Star Fox e vou até o final. Aí eu arrumei lá um videocassete pra gravar jogando Star Fox. E mostrou pra quem depois? Naquela época, mostrar pra todo mundo. A fita de vídeo era top, assim, né? Imagina o Section chegando na escola, galera. Quem quer ver eu jogando até o final Star Fox? É o pessoal, ninguém. E essa fita voltou pra casa. Beleza. Assim terminamos, né, essa sessão. Né, estamos jogando. A triste história do. Triste história de que Section. Realmente o que aconteceu foi isso. O que aconteceu na infância do Sérgio, fazendo seus streaming na época, né? Pessoal, o tema de hoje vai ser sobre revistas de videogame. Antigamente a gente não tinha internet, não tinha nada, né? A nossa única fonte de informação era revista. Vocês liam muita revista? Ah, década de 90, velho, foi assim: é Nintendo versus Sega. Ficar esnobando seu amigo que o seu videogame tinha 16 bits e o dele não. E a outra coisa era o quê? Revista de videogame. Tudo pra gente era assim. Se você falasse assim, tal jogo vai sair. É uma mentira, não sei o que lá. Até que alguém esfregava a revista assim e falava aqui, ó, tá na revista. A gente não tinha internet, né? Antigamente não tinha esse acesso igual a gente tem hoje. Quer dizer, travou num jogo, deu merda, quer saber macete, combo de coisa, golpes, lista de golpes, revista neles. E ficar sabendo de lançamento também, né? De videogame. Games que você nunca ia ter, né? Na época, né? Tipo assim, você chegou PlayStation, Sega CD e tal, porra, na época você era fudido. Aí a gente só podia ver fotos, quem, né? Quem aqui não ficava namorando as fotos lá, ficava vendo? Aí eu ficava no 3DO, oh. Cara. Aquele anúncio do 3DO da revista, eu ficava doido. E eu falei assim, quando eu crescer, eu vou comprar um 3DO. E comprei. Das primeiras revistas que eu vi, assim, na vida, eu acho que foi aquela revista Videogamer. E eu lembro que via, assim, fui ver ela, assim, por causa que tinha o videogame que eu tinha, assim, que era o Atari, mano. Ela era uma das revistas que vinha falando do Atari. E aí eu via a foto dos outros videogames lá, os jogos, eu ficava, nossa, olha isso aqui, ó. É muito louco. Qual foi a primeira que você comprou? Não, eu não sei como, se eu comprei, se eu ganhei. Ah, tá. Que eu vi. Mas então, mas a primeira revista que eu vi, assim, de videogame, era a revista Videogamer. Se eu não me engano, ela é até a, se não a mais antiga, uma das mais antigas que teve aqui no Brasil, que falava sobre videogames em geral. Ela começou, eu acho que em 91, assim. No mesmo ano da Ação Games, só que ela começou primeiro, assim, que a Ação Games. Ela era uma revista, não sei se vocês lembram, as primeiras edições dela dela, as páginas tinham uma qualidade meio de papel de pão, assim, parecia que era um papel de pão, assim, uma qualidade bem inferior, assim, o material, assim. Aí conforme foi passando os tempos, assim, os anos, ela melhorou, né? Aí eu lembro que eu ficava olhando a sua tal, e não ia muito com a cara da revista pelo fato da qualidade daquele papel, que mesmo naquela época eu já ficava assim, ah, é meio estranho, meio vagabundo isso aqui e tal. Ou seja, tu já era chato desde pequeno, né? Não é questão que é chato, né? Era chato. Revista de videogame. Ai, essa revista aqui tem uma folha esquisita. Não, ai, esse papel não, não quero mais. Revista de videogame não tinha, era, eu acho que a única da época, depois veio. Quero... Mas outras revistas já existiam e a qualidade do papel era melhor. Queria ver tu lendo aquele jornal rosa que circulava aí, lembra do jornal rosa? Queria ver tu lendo isso aí. Aquele neguinho morto, aquele monte de gente sem perna, sem braço. É, eu queria ver. Então, mas aí logo depois também, depois disso aí, já surgiu a Ação Games, né? Que também é de 91, só que surgiu depois. Ixi. Ação Games, eu não sei se vocês lembram, veio de uma revista chamada Semana em Ação. Não sei se vocês lembram dessa revista. Não, vagamente. Então, a revista Semana em Ação era uma revista, tipo, voltada pra esporte. Ela tinha tudo que era tipo de esporte. Futebol, corrida, natação. E uma dos quadros lá era também videogame, né? Aí o pessoal começou a mandar cartas, esse negócio pedindo pra eles fazer mais. Aí um dia eles fizeram uma versão da Semana em Ação chamada, assim, Especial Games. E aí escutou, assim, vendeu pra caramba. Caramba, Especial Games 2, mesma coisa. Aí os caras resolveram, não, esse negócio tá crescendo aqui. Aí resolveram criar, então, a revistação Games. É, teve uma época que deu um boom de revista, que cacete, a gente ia na banca assim, era mais de 3 revistas falando sobre videogame. Era uma doideira do caramba. Não, eu lembro que eu ia pelo jogo que eu queria quando, ver. Tipo assim, a capa é que mandava sempre. Ah, é, a capa é... Ninguém então, botava uma capa... Atenção, do, assim. as capas eram feias, rapaz, nossa. Não, feia as primeiras, era... mas depois começaram a ter... Quando chega ali em 94, 95, quando surge a Super Game Power. Se lembra as capas do Super Game Power? É, melhorou um pouquinho, mas era estranho. Pois é, vocês lembram do início da Gamers, que era Pro Games e tal? É. Você tinha o Capitão Ninja. Eu lembro, era muito idiota aquela porra, né? Tinha uma... Aquele boneco dando soco? Não, era um Capitão Ninja, tipo um personagem da revista. É, então, tinha história em quadrinho. Não, era um cara dando um socão, né? Uma calça vermelha, uma fita, uma bandana na cabeça, não era isso? Ele era um cara militar. Não. Então não era isso, não. Eu falo acho que era o logo deles, do Pro Games, era um... Ah, sim. Dando um soco, né, aquele boneco. Não, não é isso, não. Eu tinha um cartaz desse que era devia ser uns 2x2, maluco. Eu não sei onde que eu arrumei. Que eu botei no meu quarto. Ficou acho que uns 5 anos no meu quarto, esse boneco. Mas você tá ligado que esse mascote da Pro Games é de um jogo, né? Sim. E será que eles pagaram direito autoral? Ah, claro, com certeza. É, parece. Será? Vamos levantar isso aí? Na década de... Bicho, anos 90, terra de ninguém, cara. Terra de ninguém, filho. Meu revista, eu me lembro de ter comprado, foi uma Video News Game, que era uma revista Video News, sobre filme e tal, só que ela tinha um spin-off da revista sobre videogame. Tipo, na capa tava Mortal 3, que era um jogo que eu sabia que eu ia ganhar de Natal. Eu ia ganhar um Mega Drive e Mortal 3 no Natal. Lá foi o pequeno Romulo fazer o quê? Recuperar todos os golpes, coisas pra quando chegar. Exatamente. Tá sendo bom. Presente lindo pro Natal, né? Natal, época de comemorar, lembrar da família. Mortal aí Kombat. O pai vai dar um jogo de sangue, matança, de arrancar a cabeça. Então, meu filho, aprende com isso. Que lindo. É, isso numa época pré ESRB, né? Aquela coisa da classificação do jogo, né? Isso não existia. Você tinha. Isso ninguém tava ligando. Pô, se hoje já liga um pouco, imagina naquela época. Essa revista era muito ruim, cara. Essa Video News Game. Video News? Também nunca ouvi falar dessa revista. Nunca ouvi, meu Deus. Acho que só saiu em Petrópolis. Deve ser só do Rio mesmo. Video Petrópolis não. Games. Não, era os mais descolados de Petrópolis. A sensação de Petrópolis. Não sei se vocês lembram. As revistas também vinham com todos aqueles linguajar da época, assim, o mais radical. Radical. Então, a revista do Roma era essa, assim, o mais descolado, mais radical de Petrópolis. Cara, era um spin-off, mano. Era tipo o lado B da revista de vídeos. Era a merda que vendia na banca, fala logo. Era a merda que tinha na banca pra vender. Pois é, não fazia ideia. Vídeo, então, é isso aí, vamos embora. Não, Video News eu nunca vi, não. Ah, provavelmente não durou muito tempo. Mas... O leitor foi o Romulo. Fudendo. Eu sei que nessa época você ia no fliperama, assim, tudo que é fliperama tinha pessoal com a revistinha assim do sempre, lado. Sempre tinha. Tudo sempre dobrado, tinha. Amassado, escrito, assim, que o pessoal levava pra ir debulhar, que era os linguajar, né? Debulhar no fliperama. Não, e o que eu achava assim, tosco, que nessas revistas era muita imagem, o texto mesmo, a informação era poucas. Então, mas o que que eles. Por quê? Não tinha também muita informação. Os caras meio que tirava da marra, de pedra, assim, que eles pegavam toda a informação daquela Game Pro, Famitsu, essas revistas, assim, de fora. Sim. Aí eles iam, tipo, uma coisinha boba, assim, falando assim, é, tal jogo tá pra aparecer. Os caras já iam lá e faziam um texto enorme, assim, já jogamos, já não sei o que, temos uma foto. A galera antigamente realmente pegava, jogava, né, e... Então, mas por quê? Mas a gente não tinha internet pra ver se era verdade. Então, aquilo ali era verdade. O cara colocou ali, filho. É, e teve uma época que entrou modinha do Game Gen, lembra? Eu detestava porque eu nunca entendia isso. Código do Game Gen, não sei o que. Eu falei, caralho, lembra daquele acessóriozinho? Eu lembro, mas nunca tive, porque era meio caro. Assim, era aquele negócio. Caro pra cacete. Se eu arrumasse o dinheiro pra comprar um Game Gen, eu iria deixando de comprar um jogo. Então, se eu arrumasse aquele dinheiro, eu prefiro comprar um jogo. Nunca, acho que eu nunca vi um de perto assim na minha vida, o Game Gen. Eu já vi. Pra mim era lenda aquilo. Eu li nas revistas Game Gen, código para o Game Gen. Eu falei, gente, mas que porra é essa? Então, eu vi porque eu tinha um colega que tinha, né? E esse negócio depois cresceu tanto que apareceu revistas dedicadas a isso, só pra esses códigos. Só pra esses códigos, Game Gen, é. Eu lembro do Mortal Kombat 1 de Super Nintendo, que aqui não tinha sangue, aí botava sangue nele. Que é, pô, mó uê, falavam dessa revista. Uma parte que eu gostava bastante, que eu li sempre primeiro, era a sessão de cartas, você lembra? Cada coisa bizarra. Aí tinha neguinho mandando arte de jogo que podia ser lançado. Tinha sessão arte no envelope e tinha uma sessão cartas, assim. Página só das respostas de cartas e a sessão arte no envelope, né? Pois é, eu nunca entendi isso. Por que ele não mandava desenho? Eu sei que às vezes aparecia uns desenhos ali cabuloso, meu. Cabuloso. Eu lembro de um cara que fez o Ken dando Shoryuken tirando a cabeça do Sub-Zero. Eu lembro até hoje essa porra, daquela fase, né, que vai lançar Street Fighter, Mortal Kombat, não sei o que, tipo Mortal e tal, babum. Aí o cara fez um desenho, o Ken dando um cenário do Ryu, o Ken dando um Shoryuken levantando, segurando a cabeça do Sub-Zero e o Sub-Zero sem cabeça. Desenho assim específico, eu não lembro, mas eu lembro que eu vi às vezes uns desenhos que eu ficava assim, nossa, esse cara aqui não, desenha pra caralho. Tinha muita coisa bizarra. Mas em compensação você ficava às vezes várias edições com uns desenhos assim quase de criança bizarro. De 5 anos. É. O cara não tinha. Como que o cara teve coragem de mandar um negócio desse? E ainda posso que depois que vê na revista mostrava pro pai e pra mãe. Olha, tá aqui, ó, na revista. Vocês assistiram uma série de mini documentários que a UOL Jogos fez sobre revista? Eu assisti. Aquilo é muito bom, cara. Eles contam, tipo, os bastidores, a história de como foram feitas, como que eram as primeiras revistas aqui no Brasil. Gamers, o Super Game Power, pega lá, que nem eles pegam lá o cara lá que era o chefe lá da Super Game Power, né? Que era o chefe, que era realmente o diretor, né? Aí bota ele lá contando a história. Aí ele revela lá que a Super Game Power tinha os mascotes. Tinha os mascotes, né? Aí também a gente podia ter comentado no nosso outro cast, né? Que tinha uma revista que também tinha mascote, né? Então, aí ele revela lá que a ideia dos mascotes veio porque ele via, assim, as revistas de fora, assim, né? Quando ele tava procurando ideias, né? Aí ele falou assim, isso aqui. Algumas revistas botavam, assim, algum personagem, alguma coisa, como se fosse um integrante das revistas. Aí ele pensou assim, vou fazer então, tipo, como todos os integrantes da revista sendo o mascote, né? Só que aí, se eu não me engano, tinha, tipo, só umas três pessoas, assim, que era ele mais dois ou três caras lá na redação. Aí ele pensou, então vamos criar mais mascotes. Aí ele criou ele, né? O chefe, tinha o Baby Betinho, né? Betinho, eu lembro. Que era um dos caras que fazia detonada, e esse existia lá na redação. Tinha o personagem Akira é Agora, você lembra? Esse também existia, que era um cara também que era o único que sabia ler japonês, assim, tal. Até nesse documentário, sim. Bota esse cara que é o Akira, ele até comenta, assim, que o cara de outras revistas, às vezes, ia perguntar coisas, assim, né? Porque as outras revistas não tinha gente que sabia ler japonês, né? Então tinha que esperar as edições americanas lançar pra ter informação. Aí, às vezes, os caras ficavam sabendo de uma notícia, assim, ia perguntar pra ele, né? Porque ele sabia traduzir japonês. Aí ele até dava, às vezes, umas enganadinhas, assim, os migué pra sabotar os outros. E aí também, e o chefe também revelou, né? Que a Major Bros não existia, né? Que era só ele. Ele foi inspirado numa amiga dele, assim, né? Que o sonho de toda a geração inteira que cresceu idolatrando a Major Bros, na verdade, era um cara que tava escrevendo por ela, né? A revista era uma época estranha. Pois essa mãe que mandou uma carta pedindo um emprego ofício. Tinha muita coisa maluca. E mais maluco os caras publicando. Era, né? Não, essa sessão de carta é o que eu achava engraçado. Eram as respostas, assim, que os caras às vezes esculachavam nas respostas. Os moleques às vezes mandavam umas indo contra o que a revista falou, os caras iam lá e descabelavam nas respostas, assim. A profissão dos caras era isso, jogar o jogo e descobrir o troço. Mas você já falou, os malucos que faziam esses detonados, coisa, meu, era tudo os moleques mesmo ali, na hora que jogava aquele jogo e ia até o final na raça, mano. Esses moleques eram tipo os verdadeiros viciados. Hoje a gente reclama de qualquer jogo, não sei o quê. Os malucos iam lá e faziam os detonados pra gente depois ir lá e conseguir passar, meu. Passar, é. Apesar que tinha uns detonados meio nada a ver, né? Ah, isso aí tinha, meu. Eu nunca esqueço do detonado. Eu não lembro se foi da Ação Game, da Super Game Power, do Mario, aquele jogo Mario RPG, assim, que saiu lá, tipo, detonado, né? Só que aí o detonado saiu até, tipo, uma parte, assim, uns 20% do jogo. Chegou lá e falava assim, a partir de aqui é com vocês. Aí, se fode aí, tipo, né? Tipo, 20%. E o pior é que, anos depois, muitos anos depois, eu vi uma entrevista do cara que fez essa... É que agora eu não lembro se é Super Game Power ou Ação Game. Ele comentando justamente disso, que ele falou assim que travou e não conseguiu passar. E aí ele falou, e a gente colocou, e agora é com vocês, como se fosse já pra chegar pro final do jogo, sendo que ainda faltava tipo 80% do jogo. Isso aí é esculacho, hein? Fora que, às vezes, os detonados eu vim errado. Eu não lembro que era um RPG que eu tava jogando, mas não lembro qual agora. Que eu tava usando a Super Game Power e tal, pra... Que a gente jogava os RPG, tipo, japonês, de jeito que vinha, né? Aí eu travei em tal lugar, quando eu fui ver, a revista mandava fazer de um jeito e não dava. Fiquei o mês inteiro, aí que eu chegou no outro mês, aí comprei uma outra revista e tá lá, assim. Ah, na edição passada tava errado. Se eu comprasse a vendida da revista, ia ficar a vida inteira travado. Lembra que merda que era o detonado? Tipo, se você olhava o detonado de Final Fantasy VII na Ação Game, tinha, sei lá, 10 páginas. Na Gamers, tinha, sei lá, 5 páginas durante 10 edições seguidas. Aí, quis fazer um detonado esse, pouco a pouquinho. Mas esse negócio de detonado virou, tipo, uma indústria, assim, que as revistas no começo publicavam o detonado em uma revista só. Depois lançava assim, agora continua na próxima edição. Agora na próxima. Pra segurar, aí, né? Chegou uma época que você tinha que comprar 4 revistas pra ter um detonado completo, meu. Você fica... Não, o de Final Fantasy VII com certeza foram mais de, sei lá, 5 edições. Se não me engano, eles fizeram o detonado quando eles terminaram o detonado da versão japonesa. Uhum. Já tinha a versão americana, que era mensal, né? Então demorou um tempão até. E depois eles fizeram uma puta revista do caralho. É, foi a Gamers Book, né? Essa, a Gamers Book do Final Fantasy VII virou tipo a revista lendária. Não, você não precisa jogar Final Fantasy VII. Você não precisa. Meu, você pode só ler a revista. E os caras fizeram naquela revista ali foi impressionante, assim. Você fica besta, assim. O que você pode reclamar de tudo que é outro tipo de detonado e coisa, ali, meu Deus do céu. Você tem foto tudo detalhado, a história mastigada. Os caras ainda fazem comentários, assim, e tal. Meu, é impressionante aquela revista ali. Não, eu li depois, assim, os guias da época, o crime. Cara, nenhum deles era melhor que a Games Book. Não, era muito melhor. A Games Book, a do Final Fantasy VII foi tipo um marco, assim. É, depois eles lançaram uma que tinha 007 GoldenEye. E, cara, também era muito bom, assim. Eles não davam esse enfoque tão grande na história. Uhum. De contas era um filme do 007. Você quer ver a história? Aluga a porra, né? Vai lá ver o filme. Mas, cara, o nível de detalhes dele era, né, tipo... se você acertar na coxa esquerda do soldado, ele vai pular para um lado, então você consegue passar pelo outro despercebido. Era muito detalhado. E aquela revista foi muito boa, porque ela, eu não conseguia passar daquele jogo na dificuldade da 007, da 00 agente. Você tinha 3 dificuldades, né? Agente, não lembro. Mas tipo, a mais difícil, nunca consegui. Tanto que ver as fases finais, eu só fui ver anos depois. E cara, era bem doentio os detalhes que os caras tinham. Esses detonados da Gamers Book é incrível mesmo. Não, eles eram os melhores detonados que tinha. Mas foi o quê? Foi até a edição 5 ou 6? É, umas 7 edições teve. Eu lembro que teve uma do Metal Gear. Foi pouco, né? Teve uma do Metal Gear Solid. Eu lembro Final Fantasy, Fantasy, Metal Gear, a do Ocarina of Time. É, Ocarina of Time. E Xenogears foi a única que foi duas edições. Mas também Xenogears tem uma história que, nossa, é um livro o bagulho. Esse negócio de fazer revista é que nem quando eu comecei essas primeiras ração game, a Gamer, é, Super Gamer, Game Power, todas essas vezes começaram em 91, 92. Meu, os caras não tinham internet, mal tinha computador. Tinha nada, nada. Nem no documentário que o Ramo tava até mencionando, os caras falaram que nem tinha um computador que era pra editor inteiro, então ele nem podia usar, assim, porque tinha que pedir tempo, assim, o que que eles faziam? Era tudo na máquina de escrever. Aí ia lá, fazia tudo aqueles espelhos, assim, desenhados, colorido na canetinha, assim, os caras faziam tudo na mão, na raça, assim, os caras que faziam essas revistas realmente eram, tipo, editores mesmo, assim, os caras que começou fazendo isso aí, meu, tirava leite de pedra, porque o negócio era trabalhoso mesmo, assim. Eu lembro de uma edição da não sei se foi da Game, da Pro Games ou da Ação, que vinham, começaram, tinha uma época que tava dando brindes, lembra? Teve uma época que quase todas as revistas, às vezes, parecia com brindes, que nem Ação Games, chegou uma época que até fita de vídeo tava dando de brinde. Eu lembro sim, que... teve a fita de Samurai Showdown. É, tinha animes, que aqui, né, já que não tem internet, é, muitos animes, faz, se não chegasse pela manchete, essas coisas, não parecia. Aí eles botavam lá, né, se você comprar nessa edição, você ainda vai ter um anime inédito aqui no Brasil. Art of Fight, é. É, eles faziam um acordo lá. Eu lembro do Art of Fight, acho que eu peguei. Tá, teve uma que teve aquela maravilha, aquele maravilhoso desenho de Mortal Kombat. O desenho? Nossa, desenho. Nossa, como aquilo era ruim. Eu lembro do filme VHS, muito tempo depois de lançar uma revista com filme. É, eu lembro também jogo, da revista que deu detalhes. Filme. É. Mas o filme é bom. Não, o filme é bacana. O filme é legalzinho. Mas desenho aquele mortal, desenho. Então, mas o desenho eu não lembro da revista que deu, não. Foi uma Ação Games qualquer, não lembro qual. Ação Games também, às vezes, aparecia com aquele chaveirinho controle de Mega Drive, você lembra? Porra, eu tinha, caraca, minha então, sempre, Ação Games vira e mexe, dava uns brindezinhos. Aquele controlezinho bacana, cara, muito uns bom. Uns adesivos também, que aí você ia na casa das pessoas com os videogames cheios de adesivo, assim, que pegava na revista. Cartazes de jogos também. Não, pôster também, teve uma depois, chegou. Uma época que quase toda revista vinha com pôster. Ih, atrás da minha porta eu botava um monte. Você lembra, Super Game Power dava todo mês um pôster, aí quando chegava em janeiro, ela ia lá e botava tipo um calendário assim com a Major Bros, umas posições assim, você lembra? Todo aí os flags, nossa, mas tá longe. Esse negócio foi que aí chegou uma época quando as revistas começaram meio parando, assim, de vender, os caras começaram a colocar pôster de mulher mesmo, assim, não sei se vocês lembram, assim, as últimas edições de revista, tipo, a da Ação Games, Super Game Power. Ação Games, com certeza tinha. Então eu lembro delas. Eu lembro que teve umas que chegou, vinha até um pôster daquela Ellie Ganzarolli. Assim. Tinha várias. É, daquela... não, vergonha. É, as últimas edições, assim, pra chamar público, assim. Aí, foi... Ação Games, meio que. Depois que a Super Game Power fundiu, virou a Super Game Power, fundiu as duas lá, a Ação Games meio que foi descendo ladeira abaixo. É, eu sempre tive também esse pensamento, mas toda vez que eu vejo, assim, muita gente sempre considera ela uma das melhores revistas, assim, até hoje. Sim, por então, um tempo não foi, mas... Tinha público. Não, não, mesmo depois, porque a Ação Games acabou em 2002, quer dizer que ela ainda durou muito. A Super Game Power nasceu em 94, que é de 94 até 2002, quer dizer que muita gente ainda continuou comprando. Falar nisso, a revista que sobrevive hoje é a PlayStation, só que eu sei, né? E a Nintendo, né? Pois é, eu não sei como é. Qual é a tiragem? Qual é a tiragem disso aí? Alguém sabe? A Sony e a Nintendo devem estar bancando isso, não é possível. Porque não tem. Não vejo ninguém com revista. Ninguém. Não, mas a Nintendo não tinha o aval da Nintendo? Não, então, isso que eu tô falando. Não, cara. A PlayStation a Sony, também a Sony e a Nintendo é que deve estar bancando. Fazer assim, vou bancar por teimosia mesmo. De assinatura, assim, pessoal que assina. Não, não tem, assim. Não é possível. Porque se você for até em banca, assim, é difícil achar essas revistas aí. Não tem, cara. Eu vejo essas merdas, sabe onde? No supermercado que ela fica, aquela parte que tu vai perto do caixa, que eles botam um monte de revista, um monte de biscoito, um monte de bombom. Aí eu vejo lá PlayStation, falei, caralho, existe ainda, gente. Aí eu pego, olho pra um lado, olho pro outro. Existe? Vejo até ninguém. Playboy existe, imagine isso. Mas, porra, não tem vendagem pra isso. Eu entendo uma revista Tititi, eu entendo uma revista fofoca de novela, negócio de saúde de boa forma, de homem. Deve ser vendagem baixa ou... Agora, porra, é de videogame, cara. Quem que vai comprar uma revista PlayStation pra ler sobre novidade? O infeliz vai na internet, vai ler no YouTube. Sobre a novidade do mês passado, né? Porra, mas... E é caro a revista. Mas no final das épocas, assim, das revistas no Super Game Power Games, elas já eram meio caras, assim. O pessoal também começou a diminuir, assim, de comprar, porque por causa do preço. Já começou a ter internet esse negócio, e as revistas já eram meio caras, assim. O pessoal começou a meio lá, assim. isso não é videogame, não. O mercado editorial, revistas em geral. Em geral, é. Estão correndo no mundo inteiro. Não, é. Não tem demais, igual, Tiano. Você vê, por exemplo, aquela Nintendo Power, aquela revista foda e tal, da Nintendo dos Estados Unidos. Fechou. É. Acabou. Tipo, as revistas de esporte, todas elas caindo muito a tiragem. Uma revista que eu achei legal quando chegou, que eu achei boa a revista, mas só chegou muito tarde, você lembra? Eu acho que era EGN, um negócio assim, eu não lembro o nome agora. EGN. Cara, o dia que eu vi essa revista, eu falei, nossa, essa revista é muito foda, muito bem feita, não sei o que. Só que já chegou o quê? Em 2000 e pouco, já, as revistas já estavam, tipo, morrendo, assim. Aí aparece aquela revista, assim, se ela tivesse chegado antes, tinha sido impressionante como uma Games Booker, assim. A revista, hoje em dia, vive daquela coisa do saudorismo. Eu acho que só quem compra essa porra hoje é quem comprava naquela época. Tem uma galera que faz revista hoje e disponibiliza em PDF, mas é mais... Assim, uma galera isso é bacana, gosta. Sabe? Tem aquela Old Gamer. Eu tenho. Eu acompanho Old Gamer. Uma galera que... Mas a Old Gamer sai em banco. É, a Old Gamer. Filha da puta, você tá lendo os scan, né? É, olha, o Gamer tem edição física, filha, vendida. Você tá lendo do scan, né? Você tá pirateando. Peraí. Então é outra. Tem uma que o cara, que a galera tem um tá site. Tá tirando que... o corpo fora. Não, mas já, né? Não deve ser o de game, não. Peraí. Que o cara disponibiliza em PDF, no próprio site dele. Tipo assim, revista, não sei se é o de game. Deve ser o. Eu costumava ler, faz tempo que eu não leio. Eu costumava ler a Nintendo Blast, que era uma revista do site Nintendo Blast, sobre, adivinha só, jogos Nintendo. E era bacana, tinha toda a diagramação e tal, parecia da revista antiga e tal. Era interessante, era bem feito, o material era bom. E era scan, aquele negócio scan, era PDF. Era de quando essa revista? Eu não lembro dessa. Não, ainda tem, sei lá, eu acho que tem hoje ainda. Mas ela começou quando? Você lembra assim? Ah, já tem alguns anos já. Mas ela já é de 2000 pra cá, né? Ela não começou na década. Não, essa revista começou. Essa revista é de um site só. Meia dúzia de maluco fizeram a revista com PDF, sabe? Ah, entendi. É, então, foi mais ou menos o que eu tô comentando. Mas eu tenho. Mas a Old Gamer tem em banca. Você pode comprar. É isso mesmo, é isso mesmo. Então é outra. Deixa eu ver se é a tal da. É, outra, né? É, ela tá tirando o corpo por fora. O cara tá tirando na cara dele. Não é, cara. Aí agora vem falar. Falando que é. É, cara, tem um cara que eu lembro que eu entrava no site dele e tava a porra toda lá, PDF da nova edição. É, não, esse esquema do pessoal que faz o seu próprio conteúdo e informa de revista, né? Na prática, isso acaba sendo só uma maneira de você organizar aquela informação, né? Você diagramar isso num formato específico. Eu acho que essa é a única maneira onde revistas podem ser relevantes hoje. Que papel, eu acho, não faz sentido. Pra mim, isso é um pedaço da década passada que, sei lá porquê, ainda tá aí. É por causa do saudosismo mesmo, porque... É, saudosismo. Fica naquele negócio assim, que era tão legal, assim, que o pessoal, tão bom, que não quer se libertar daquilo. Ah, eu, sinceramente, eu não tenho nenhum saudosismo quanto a isso, filho. Hoje é uma época muito melhor. É isso que eu não entendo. É, tem uma galera que eu vejo lá no fórum que tem uma parte dedicada a pegar scan de revista antiga. O cara vai fazer o que com isso? Não entendo, gente. Não, mas é pra guardar de recordação, assim, que nem... Quem, não, guardar de recordação. Por exemplo, quem aqui não... Vocês colecionavam revistas? Vocês guardavam suas revistas, não guardavam? Eu guardava, mas isso antigamente. Não, mas agora eu tô com quase 40 anos. Tu vai querer PDF de todas. Eu quero PDF da primeira da Game Power. É lógico. Que... Sonya Blade. Você vê... Vai tipo, fazer o que com isso, então, mas você vê, tipo, ali um PDF de uma revista que você comprou naquela época, que marcou, assim, pra você. Aí você quer guardar aquilo, fala assim, vou olhar pra... É, o que é que tem pra guardar? Lembra, pra você olhar assim e ver como não que é. Não dá pra entender isso, não. Olha, eu acho até acho um resgate de uma parte da cultura gamer no Brasil. Acho até razoável. Só não faria isso nem fudendo. Puta, melhor paciência pra ler essa porra hoje. Mas ok, sabe? É um resgate. É uma parte da cultura que, bom, fez parte da vida de muita gente. Uma maluquice que eu fazia na época das revistas e tal, que chegou um momento que eu percebi que eu tinha um monte de revistas que eu não gostava tanto dela. Eu tinha alguma outra matéria que eu achava importante que eu queria guardar pra mim. Só que uma parte da revista era sem graça, sem porra nenhuma. Eu comprava a Sun Games e a Spending Power na época. E porra, aquelas revistas eram cheias de linguiça, de chassão de linguiça, né? Essas duas especificamente, pra mim, era cheio de merda. Então chegou uma época que eu comecei a fazer recortes das revistas. Ah, já sei o que você fazia. Você tirava a página e colocava em pasta. Então, isso foi depois. Mas chegou uma época que eu recortava, colava num caderno. Os caderninhos. Quem não tinha um caderninho com as dicas, se lembra? Puta merda. Não, lá, era um negócio muito tosco. Depois o famoso bloco de notas, né? É, o bloco de notas do sexo. Não, é isso. Então, depois que eu passei a usar o. Cara, imagina o sexo. Criança. Não vou anotar aqui no meu bloquinho. Porque chegar em casa eu vou fazer isso. Cara, eu tinha vários cadernos, assim, tipo, eu pegava Passwords, escrevia. Mas às vezes também não fazia. Às vezes eu não tinha revista, aí algum colega eu anotava aquela revista. Eu anotava em qualquer pedaço de papel que eu tava. Vou anotar meu password. Pera aí, Super Internacional Star Soccer. Eu tinha um caderno, eu tinha um caderninho assim só pra dica. Tipo, aí você ia na página, tipo, Tomb Raider. Aí tava lá as dicas Tomb Raider. Não, uma coisa que eu fazia na época, cara. Não sei se vocês faziam também. Abriu na época do computador e tal, Paintbrush, ficar desenhando o Sub-Zero, o Scorpion no Paintbrush. Quem nunca? Eu nunca. Eu era pobre, sim. Quando eu só entrei na internet. Não, eu não era. Eu tinha, só não era retardado. Não. Eu era pobre e só fui ter computador nas épocas. Nem no caderno vocês tentavam desenhar, que era cabeça. Ah, não, sim, triângulo, pá. Paint, pelo amor de Deus. No Paint, caralho, eu me lembro. Não, engraçado que eu sou retardado porque eu marcava no caderno os Passwords que ia usar no jogo. Agora o cara fazia no Paint, não sei se o vídeo não é. Exatamente. Era desenhar o Scorpion, o Paint. É um peso e duas medidas, tão vendo como que você é. Você achava o máximo, ó. É. Você é completamente maluco, né? É. Cara, quem vai entender? Então, mas isso que o Homem estava falando aí dos cadernos de colar, eu não fazia, não. Eu fazia de anotar. Então, é, mais do que eu imagino. Recortar a revista e colar o quê? No caderno, você diz? É, ele estava falando. Foto do jogo? É, e colava. Isso aí, foto do jogo? Por exemplo. Um retardado master. Isso aí também. Isso eu confesso, isso é algo muito estúpido. E outra, esse caderno depois foi ficando tipo mó duro, porque você vai colando. Assim, as coisas vai ficando com aquelas páginas tipo um bloco. Isso assim. Me lembrou o Cavaleiro do Zodíaco, aquele álbum da bala Zung, lembra? Meu Deus do céu. Eu tinha que pegar as colas. E ai, o bagulho ficava tão de uma pipa. Fala, Jung. Porra, eu não lembrava mais disso, cara. Aí, maluco. Meu estômago, acho que eu peguei uma gastrite nessa época. Que eu comia muita bala Zung. Muita bala Zung. Bala Zung. Até hoje eu não posso ver uma bala de morango. Que eu... Ai, meu intestino. Ou eu não lembro, essas balas não chegou aqui em São Paulo, não. Porque eu nunca vi falar em bala Zung. É o quê? Bala Zung? Ô, Gil, te ajuda aí. Tu chegou a ouvir isso aí? É, como é que eu vou explicar pra ele a existência da bala Zung e dos pôsteres? É um álbum do Cavaleiro do Zodíaco. Tu colecionava álbum. Álbum de figurinha? É. Não. Ah, então tu não vai saber nunca da bala Zung, nunca. Isso aí eu não tive, não. Álbum de figurinha, não. O pouco dinheiro que eu tinha era pra ou tentar ajudar. Caralho, a bala era 5 centavos de sexo. A bala era 5 centavos. Fizeram um álbum. Porra! A infância do sexo foi um bloquinho lápis. Um bloquinho lápis escrevendo as dicas. É, caralho. É. Eu sei que um dia eu retei com essas balas. Falei, não vou dar dinheiro pro cara que vende mais, não. Fui pro centro e comprei logo a caixa. Pois é, meu pai foi numa porra de uma macro da vida logo. Ganhou uma cagarela, né? Ah, foi tipo assim, 10, 20 caixas, foda-se. Falei assim, não vou mais precisar botar tudo aqui. Vai estar aqui o álbum todo. Mas era não, impossível, nem vem com essa. Você não convenceu os seus pais a comprarem 20 caixas de bala. Três caixas de bala. Três ou quatro caixas de bala. Cara, com mais ainda assim, aquela caixa de um quilo. Não, cara, que um quilo? Aquela caixinha que ficava no baleiro, aquela caixinha quadradinha. Aquela caixinha quadradinha, cara. Não é, maluco? A caixa quadrada que ficava no baleiro, porra. Mas, porra, bala Zung e o de sexo eu não conhecer foi demais. Não conheci. Ah, foi uma criança triste. Esse bloquinho de notas de sexo ainda vai valer um dinheiro. Não, mas e aí? Eu fiquei pensando assim, quando que o Romulo evoluiu pra pegar de parar de recortar? Falei assim, não, eu não vou mais recortar. Eu prefiro desenhar Mortal Kombat num paintbrush. Eu não me lembro. Quando é que eu fiz a transição da idiotice de recortar? Imagina chegando na escola, a galera lá abre um caderno na página tal e tá lá de bichinho. Não. Eu tinha um caderno, era só pra isso. Ah, eu comprei um caderno só pra... Por exemplo, não sei, eu era uma criança idiota. Todo mundo era essa criança idiota. Sei lá, pensa na revista, tinha aqueles quadros com os golpes de Mortal Kombat, por exemplo. Sim. Nossa, não, eu me lembro até hoje que eu tinha um que era que eu recortei, que era dos golpes de Killer Instinct. Você tinha aqueles quadros com os golpes, né? Eu recortei um por um e cortei, colei na minha revista, que era o meu caderno. Então, cara, ali só tinha as coisas que me interessavam. Eu já vi nego sair na porrada porque o maluco foi e fez um desenho, assim, ou riscou a revista do outro. E você vem falar que cortava naquela época lá, se você fizesse isso, meu, perto de um maluco que colecionava, os caras te matavam. Na revista nunca vi. Cara, eu acabei uma amizade, porque eu emprestei a Gamer's Book de Zelda uma amigo. Falou, não, eu vou devolver só pra terminar o jogo. O infeliz me rasgou a capa. Morte? Morte, cara. Morte. Pois é. E falou que... Eu fui... Não, eu falei, não, traz lá, ele não trouxe. Não, devolve se trazer o jogo, não deu. Cara, sabe o que que é? Eu fui na casa da pessoa, quando eu peguei a capa, eu vi assim, eu falei, não me peça mais nada e nem vá na minha casa. Que isso. Ixi, esse negócio de revista era sério. Às vezes você via assim, no fliperama, assim, a pessoa chegava com uma revista e tal, aí os outros pegavam, amassavam, maluco. Quando fliperama, lembrei de uma coisa agora, lembrando do fliperama e do lixo de golpes. Lembra que nos arcades os bonitões tinham aquela tag adesiva com os golpes? Bonitão? Ah, mas frente à tela? Sim. Caraca, eu roubava aquilo. Olha só, cara. Eu roubava aquilo. Mas isso aí deve ser levar pra casa. Capinha, porque aqui, se os caras vêem, se você levar um bagulho daquele, mano, era tiro que os caras te davam na hora. Não, dava pra fazer. Eu tentei uma vez... Amigo, você tá de sacanagem? O Cid morava na bola, na baixada, cara. Muito menos que isso, sumiu gente. Nunca mais vírus. Eu tô vivo ainda, porra. Não, esse arcade acho que era na Barra, era na Ilha Shopping, não sei. Não era na Baixada, não. Baixada não tinha esse flip, não. Flip era aquele flip todo branco com botão vermelho. Isso! Por que você roubava? Não tinha botão, não tinha nada. Tu chegava no shopping, assim, tinha aquele. O flip do Mortal Kombat tinha um Raiden grandão no lateral, que era doido pra puxar também, mas não dava, porque era silcado. Mas então, mas eu fiquei na dúvida. Por que você roubava se a revista já vinha com a lista de golpes? Sei lá, uma coisa de moleque. Porque era um bandido. É o fantasista do coração. A revista vinha com a lista de golpe e era muito mais prático. Eu tava ali fácil, menor ainda, mais. Eu achava o tagzinho mais bonito. Nem era que aquele começou a ficar mais elaborado depois, mas os primeiros então era bem simplesinho assim, você roubava. Tô falando, cara, é o vandalismo puro e simples. É pior que é. É só pra ser bandido. Só um prazer só de ser bandido. É, década de 90 tem história, mano. Era uma época sem lei, cara. Cara, e o Street Fighter Alpha, que dava aqueles cards, maluco. Era uma caralhada, aqueles cards que cuspia, lembra? Maluco, aí tu soltava. Vinha neguinho atrás dando chute pra pegar o teu, cara. Mas isso aí, aqui pelo menos, só foi nos primeiros dias, porque a máquina já acabava lá rapidinho com os cards, aí já ficava aqueles quebra-pau, os caras não colocavam mais card, acabou. É, não, isso aí era só em shopping também. Em rua não tinha, mas porra, no shopping quanto ia, caralho, tinha. E se lembra? Aí depois também, a Ação Games também teve um tempo, começou a dar uns cards, assim, semelhantes. Aí você comprava a revista e tinha o card, que eu acho que eles pensaram assim, pô, tem um monte de gente, os mais magrelos, fraquinhos, que não conseguem brigar no fliperão, consegue pegar o card. Vamos dar na revista. Porradaria, maluco, Então, aí teve um tempo que a Ação Games dava também esses cards. Às vezes tava jogando contra, aí o troço cuspia. Caralho, de quem é essa porra? Aí fudeu, era porrada. A porrada na certa. Saia até de perto que era doideira. Você lembra daquelas revistas só dicas? Lembro. Tipo, que era uma. Era, aquela porra era tipo, sei lá, um dicionário, não sei. Era, eu ia falar, uma lista era só escrito. Não tinha uma foto. Só tinha as dicas. Não tinha nada. Era só aquele texto com as dicas. Eu olhava lá no índice. Ah, procurando. Sei lá, dança de fly. Procurar a letra D. Cadê? Ah, tá aqui. Cara, era muito sem sentido, né? Que hoje em dia não faz. Hoje em dia é impossível, né? Hoje em dia é um negócio que é impensável, mas naquela época, malu. E o que vendia, teve um monte de gente que depois parou de comprar revista normal só pra comprar isso. Porque os caras falavam assim: pra que eu vou comprar revista? Eu só quero as dicas, eu vou ficar. Qualquer dica, revista, eu vou comprar isso. Aliás, isso é impossível hoje em dia por outro motivo também, que não existe mais, né, as dicas. É, tem esse problema. É tipo o Konami Code, né? O clássico Konami Code. Onde é que você faz ele hoje? Porra, seria até legal, né? A Konami colocar esse codiguinho de novo, né? Todos os joguinhos e tal. É, o que que. Sabe, eu queria ver essa merda de volta hoje em dia, cara. Sei lá, você tá jogando, vai jogar Metal Gear. Faz o Konami Code e ele. Desculpa aparecer sei a... lá, ele depois... te dá uma caixa, a gente dá uma caixa da Konami. Nem se você tivesse a foto dos caras que fez o bagulho, já tava boa. Uma bobagemzinha, não tô entendendo nada demais. Só pela nostalgia saudável. É, os caras abandonaram. E se lembra, às vezes tinha revista que até vinha comentando assim, sempre é bom, quando o jogo for da Konami, sempre é bom tentar fazer esse código. Mas as revistas já até recomendavam, porque sabia que tinha, que funcionava aquele código. Né? Tinha como a Konami não vai participar de uma rua que correu, o Nami tá morrendo, não vai ter pra mais isso. Né? O Konami Code vai entrar pra história. Vai ter também um especial. Vocês se lembram dos códigos? Pô, vai que ela faz no Konami Code nela mesma e revive aí. Quem sabe, né? Aliás, e as lendas, as grandes lendas do videogame que você tinha que circulavam nas revistas e tal, por exemplo, aquela história do Akuma no Resident Evil 2. Lembro. E do Street Fighter, qual o nome dele? Shenlong, é. Botar o pra selecionar ele também. Isso aí tinha um boato desse na época. E ficou um tempão ninguém acreditando nisso. É porque como a revista era a única fonte de informação que existia na época, esses caras podiam escrever o que eles quisessem e todo mundo aceitava e foda-se, né? Se lembra? Se lembra a história do Star Fox 2, que os caras postaram até, já estamos jogando e não sei o que, o jogo nunca nem saiu nada, se lembra? Ele teve uma versão beta, imagens, né? Não, mas os caras postaram como que eles já... Então, mas eles postaram como se eles já tivessem o jogo, assim, se já tivesse pronto. Aí falou assim, o jogo nunca saiu. O pessoal antigamente não tinha medo de ser processado, não. O processo pra eles era fichinha. Não, mas eles podem ter jogado. Se eles jogaram, não sei, mas alguém jogou o Star. Alguém na Famitsu deve ter jogado essa porra e postou uma foto. Aí isso foi sendo replicado até chegar aqui. Aí aqui virou uma super história, né? Aquela coisa, o telefone sem fio, né? Vai passando de orelha em orelha, quando chega no final já é uma mega história gigante. Uma parada bem bizonha que tinha na revista antigamente era aqueles anúncios de loja, aquelas lojas por telefone. Eu me lembro que direct shopping, você comprava via telefone. Você ligava, dava dados de cartão de crédito, essas coisas. Vixe, tinha um monte desse tipo de coisa aí. Olhando hoje em dia um scan antigo desse, eu me lembro alguém comentando no Facebook, tá vendo como era barato antigamente? Sim, que era legal. Custava R$150 no jogo. Peraí, 150 conto é mais ou menos o preço do jogo 8. Hoje. 150 conto num mundo onde o salário mínimo era 120. Quê? 94 salário mínimo era R$70, filho. Então, bicho, caralho, 150 conto era um mundo de dinheiro. Mas aí é o pessoal que não sabe a diferença. Não sabe fazer conta, né? É. Você comentou desse. Eu lembrei agora. Você lembra daquelas sessões rolos de troca que toda revista tinha? Eu fico pensando assim. Você já pensou como que aquele negócio podia ser? Porque os caras, tipo, vai uns pedófilos da vida, bota lá nos rolos de troca, coisa, aí os moleque bobão já podia, às vezes, ir desacompanhado, sei lá, sozinho, levar um videogame pra trocar. E era tipo um pedófilo, alguém assim pra pegar. Meu, um negócio feito pra dar merda, assim. Antigamente a gente não tinha essa maldade, cara. Eu contei uma história do Tartaruga. De um jogo que... A gente não tinha, mas a pessoa mais velha tinha. Eu lembro uma vez que eu entrei numa favela pra pegar a Tartaruga Ninja 4 do Super Nintendo, que eu vi no balcão, eu fui assim, genuizão, nem contei pra ninguém, cara. Eu podia ter sido estuprado, morto, hackeado, não deu nada. Mas... Eu cheguei assim, eu vou pro colégio. Falei pros meus pais, vou pro colégio. Aí cheguei, falei, não, vou lá pegar fita. Fui lá, nem me liguei. Mas essas sessões de rolos em troca, eu não sei se é coisa essas caras de pedofilia, mas o que deve ter dado de merda, assim, de negro que foi trocar e foi enrolado. Pois é, deixa eu falar. Mesmo, esquece a violência de tudo que podia acontecer. Isso devia dar cada merda, né? Mano, isso aí devia. Eu acho que só devia dar merda. Cada cano que ia rolar. Fora que. Não, eu fazia geralmente troca assim entre amigos de escola. Trocava muito Mega Drive. Gente, você depois via os comentários assim: eu enviei meu videogame pra tal pessoa de não sei da onde, tô esperando até agora. Às vezes os caras ficavam esperando assim. Nunca mais ia receber um videogame de volta. Isso acontece hoje nas porras dos fóruns. Acontece hoje. Imagina nessa. Então, mas é um negócio pronto pra dar merda, né? Porque aquele tempo ainda, você não tinha informação de nada. Como que você ainda procurar uma pessoa? Acabou, meu. Que nem o pessoal, eu tô aqui trocando cartucho com não sei quem e envia cartucho pra pessoa. Quem te garante, meu, que você vai enviar? A gente era muito bobo, inocente mesmo, né? Shit happens. Vocês tinham algum esquema específico pra guardar revista? Tipo, algum lugar específico? Então, caixa uma hora? Não, é. Papelão. Não, no começo comecei a guardar numas pastinhas, mas depois começou muitas, eu comecei a tacar em caixa de papelão. E foi por isso que eu comecei a deixar de gostar um pouco da Ação Games, que ela era maior do que as outras, que era gigantona, assim, e não ocupava mais espaço na caixa de papelão. Nossa, aí o Sex falava assim, não, você não vai aqui porque você é grande. Você é muito grandinha, vai ficar foda. Eu empilhava, aí depois eu comecei a manter só as que eu gostava mesmo. Eu misturava tudo, revista Turma da Mônica, eu tinha aquele Almanacão, eu misturava tudo, não tinha essa de separar porra nenhuma. Revista e revistinha de bio, eu botava tudo numa caixa de papelão. Quando ficava um número grande, assim, você começava a deixar relaxado, mas quando era as primeiras, assim, você começava a comprar, assim, você tinha mó frescura, todo mundo tinha, assim, guardar bonitinho, deixar, não, essa aqui é a parte da Super Game Power, essa é a parte da Ação Game, aí depois ficava uma montoeira, assim, você, tacava tudo junto. Eu me lembro o dia que eu me desfiz em revistas, assim, isso estava tudo num canto, lá em casa, no, tipo, embaixo da cama, numa caixa. Isso já, sei lá, já 18 anos já. Isso não tinha nenhum interesse nessa merda. Aí, porque eu deixei de ter videogame no Nintendo 64. Uhum. Eu vendi o Nintendo 64, fui ter PC. Eu só fui ter videogame de novo no Nintendo DS. Aí eu continuei, eu parei de comprar revista na época, né? Bom, não tinha. Comecei a comprar aquela, aliás... Tá aí um bom tópico também pra essa nossa conversa. Revistas de PC. Você chegava a comprar aquelas que vinham com jogo. Só isso que eu comprava, só isso. É isso que eu falo, o pessoal só. Jogo assim, entre aspas, que a maioria é demo, né? Era um full e 800 demo. Era isso. Mas aí sempre colocava lá, assim, a revista essa vem com 120 jogos. E um full, era um full não, mas completo e maioria. Você descobria, depois você comprava. A era massa quando tinha no jogo. Não, era bem. Que era trouxa, você que foi enrolado. Não, eu sabia que era um jogo, o resto não. Não, isso aí eu tô falando por falar, assim, porque eu não tinha PC, eu não tinha PC nessa época. Que nem essas revistas eu só fui conhecer porque eu tinha amigos que tinha PC, né? Comprava. Aí eles comentavam que as revistas só um jogo ou dois, assim, o resto era tudo demo, né? Mas na capa das revistas elas vinham falando assim: a gente vem com 120 jogos, não sei o quê. Aí a propaganda... é bom, a ideia, essa ideia era boa. Até nos dias de hoje, né? Pra tu conhecer, né? Era um monte de demos e tal. Se tu gostasse, tu ia atrás do jogo, né? Uma maneira de divulgar e a pessoa gostando. Então, mas eu não lembro. As revistas eram elaboradas assim? Ou era tipo duas páginas só? Era muito papelão. Não, olha só. No final começou a ser só isso mesmo. Era só um papelão, tipo manual do jogo. Você não comprava mais uma revista. Era só um jogo que, só por acaso, vinha num formato de revista. No início, sim, era uma revista inteira. A CD Expert era uma revista inteira. Aí vinha. Vinha com um jogo, ela tipo, uma revista que vinha com uma sobrecapa, tinha aquele porta-CD. Tinha um sumáriozinho com o jogo, o nome. Mas aí não, às vezes tinha umas notícias, mas era muito menor, era muito menos do que a gente estava acostumado. Não, era muito menos do que tinha na revista de jogo. Muito menos. E aquelas promoções também que as revistas faziam? Algum de vocês algum dia chegou a participar? Sim, mandar tipo carta pra deixar... Sim. Eu fiz uma da Nintendo World. Pra ganhar o quê? Você lembra? Era um Nintendo 64, uma porrada de jogos, não sei o quê. Tinha um Nintendo 64. Afinal de contas, era uma promoção, um curso bem idiota. Porque pra participar dele, você tinha que ter um Nintendo 64. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Exato, o concurso era sobre... Não sei se todo mundo aqui jogou Mario 64. Então era sobre uma daquelas fases de slide, sabe, de descombinador. Sei. Era a primeira fase, aquela que se você fizer em menos de 1 minuto e 20, você consegue uma estrela secreta. Então, era o tempo daquilo ali. Você tinha que tirar a foto da televisão. Revelar, né, porque afinal de contas era um dos anos 90. Eu me lembro que eu fiz um tempo foda, assim, eu não fazia ideia de como fazer algo melhor. Impossível fazer melhor, né? Exato. Porra, aí, essa aí porra. Um cara, já me dei bem. Ganhei essa porra toda. Vou comprar tudo de jogo. Tô rico nessa porra. Tô rico. Um Nintendo 64, imagina 5, 6 jogos que era na época. Isso era o equivalente a ser milionário. Com certeza. Uma criança, né? Nessa época era o quê? Era a cara da riqueza. E aí, quando você enviou? Quando eu enviei, tipo, depois do seu resultado, fiquei ansioso. Caralho, meu nome vai estar lá. Um filho da puta, sei lá, conseguiu fazer, tipo, um segundo, antes. Mas foi diferença de um segundo? Sim, sim. Caramba, meu, então. Foi por isso. Ah, mas olha, pra pensar, um segundo, não era de corrida onde você tinha lá o negócio mensurado. É muita coisa. Centésimo de segundo, é. Um segundo é muita coisa. Ah, não assim, mas naquela época assim, você fica porra. Foi por isso que ele vendeu o 64 e desistiu de tudo. Exatamente nessa época. Esse negócio de recorde, se lembra que chegou um tempo que aí sons lá em vice é o recorde. Resident Evil tinha muito. É, só que aí o pessoal começou a mandar recorde com o Game Shark, esse negócio. Aí o pessoal começou a falar assim, agora pra você mandar o recorde, você tem que tirar com o videogame do lado, moço, provando que tava jogando, que era sem Game Shark. Não sei se vocês lembram disso aí. Eu lembro disso acontecer, eu lembro das fotos, eu mandava muita foto de Resident Evil. Agora esse negócio do Game Shark eu não lembro não. É, então, eles começaram a pedir pra você botar o videogame do lado pra isso, pra provar que você tava fazendo um negócio sem ter Game Shark, né? Porque o Game Shark era comprado atrás, assim, do videogame, né? Aí você via. Então, mas o que eu fico meio bom que naquele tempo, assim, né? Só se a pessoa tivesse aquela máquina Polaroid pra sair as fotos, assim. Caso contrário, você tinha que tirar um monte de foto pra ir revelar, pagar pra revelar, pra enviar, né? Pois é, no meu caso, eu fui jogar o jogo, né? Gravando no videocassete, tá, beleza. Aí, fui jogando e gravando. E a hora de tirar foto, cara, eu não fazia a menor ideia de como tirar uma foto. Uma foto da sua TV, acho que nem eu sei, hoje eu sei como fazer isso direito. Tinha que ter uma iluminação específica. É, então, porque não sai, fica tudo. Se fosse muito claro, você não ia ver porra nenhuma. Isso mesmo, escuro também. Se tivesse flash, aquele flash ia voltar na sua cara. Na cara do vidro, entendeu? E como então você tinha uma configuração muito específica. E como que você fez essa foto? Eu não me lembro, se não me engano, era tipo apagar a luz, deixar só a imagem da TV, um brilho no máximo, assim, sei lá, não lembro. Isso, tem flash. Mas aí você fez como? Aí você bateu mais de uma? Ou pra garantir que de uma? Não, eu tirei quase um filme inteiro. Foda é isso, foda tirar as fotos. Mano, imagine os pais do Lampa. Pô, meu, gastar um filme que era caro o filme. Foda tirar foto. Então, exatamente. Foda tirar foto. Eu me lembro bem. É bom, eu me lembro da minha avó. Eu não lembro se minha avó, um tio, mais chato. Alguém falou, poxa, vocês estão com dinheiro mesmo, fez esbanjando, tirando foto da televisão. Não, foda da revelação aparecer no reflexo do Rômulo de sunga sem camisa na televisão. E podia acontecer. Por isso que ele teve que gastar quase um filme pra garantir que uma das fotos ia sair boa. Exato! Pra garantir que uma era protestada. Esse é o que eu tô falando, que quem não tinha Polaroid que saía ali na hora, tinha que fazer isso, gastar um rolo inteiro pra ter certeza. Pra ter certeza. Porque não tinha. Aí, filme da Polaroid certamente custava mais do que. Caro pra caramba. É, uma foto da Polaroid devia custar mais do que todo o meu filme. Eu acho que era um pacote com 10, né? Era um negócio desse. Era 10 ou 12. Eu nem lembro, eu nunca. Mas era nunca muito caro. Eu cheguei a ter uma Polaroid. Nunca vi uma Polaroid ou então, mas era caro pra caramba isso aqui. Era uma doideira. É, eu sei que eu fiquei muito frustrado com a Nintendo World. E vendeu tudo e desistiu do videogame. É compreensível. Compreensível, não. Foi bem depois. Porra, eu tava certo que eu tinha ganhado. Não, é impossível. Até hoje eu quero saber como esse desgraçado fez isso. Bom, pessoal, agora que o Dissection acabou de voltar do banheiro, já pode terminar o nosso podcast, né? Ninguém vai saber que eu fui no banheiro, continua aí. Qual é a revista favorita de você? Pra mim, é Super Game Power. Pro Games. Pra mim, Gamers Book. É, não, eu adorava a Gamers. Pra mim, ela era de longe, mas nossa, vai de muito longe, a melhor de todas as revistas. A Gamers, você falou, a Games Book também, você tá falando, né? Sim, a Gamers é. Porque a Games Book, na verdade, seria como uma grande edição especial da Gamers. Isso. Ela tinha muito mais conteúdo, ela era mais direta ao ponto, ela tinha muito mais texto. Pra a Super Game Power e a Show Games era muito menos, era mais bonito, era melhor diagramado, mais formação. Pra mim a Super Game Power porque foi aquele negócio, né? Ela começou ali em 94, então foi a primeira que vinha assim com quase 80 páginas, várias coisas, assim, então, e aí continuou. Quando veio tipo a Games Book, lógico que a Super Game Power ficou bem feio assim pra ela, mas aí você já ficou aquela paixão assim pela Super Game Power. Eu acho que, pegando assim a época, a Super Game Power, ela era boa pra dizer, vai sair o jogo. Agora sim, pra explicar o jogo, como é que é essas coisas, a Gamers conseguia ser melhor. Não, a Gamers teve um período negro, né? Foi quando virou semanal. Eu nem lembro disso. Ela chegou a virar semanal? Eu não lembro se ela é semanal ou quinzenal ou se foi quinzenal. Né? Olha só, a revista Pro Gamer, ela mudou de nome muito cedo. Ela chamava Gamer, mas teve um momento que ela virou semanal. Ou então, se tipo, se foi quinzenal uma época e depois eles forçaram e botaram semanal também, mas não sei. Não lembro agora. Mas foi justamente na época que foi ruim. Foi uma merda. Ela ficou rasa, ficou sem conteúdo, igual era a Super Empower e a Ação Game. Ela perdeu o diferencial dela, que era conteúdo, era texto pra caralho, formação aberta e tal. Os caras dissecavam o jogo pra caralho. Então, daí ficou meio vazio. Pra mim, perdeu muita qualidade. Mas, de longe, a Gamers era a melhor de todas. É bom, vocês já falaram nas revistas favoritas de vocês. E aquela que você não gostava, aquela não valia nem pra limpar a bunda. pra mim, era aquela revista de Game Shark, assim, aquela que vinha com só código de Game Shark, assim. Não lembro o nome específico, mas essa revista aí, pra mim, não valia nada pra mim. Código já é também, pode crer. Só tinha códigozinho, né? É, tinha umas revistas que só vinha com código de Game Shark. Assim. Código, eu não lembro o nome dele. Essa não, de Game Shark, eu nem sei se tinha, mas Game Shark. Eu lembro que tinha dicas, né? Ah, vidas infinitas no jogo tal. Eu tinha um monte dessas revistas de tinha muito. É, eu não lembro agora de nenhuma, não. Mas já a revista do Romulo pode ser citada como uma das piores, porque ninguém conhece. Ah. É, a revista do Romulo, é mesmo, né? Cara, a Video New Gen, ela durou pouco tempo, mas... Valeu cada edição enquanto durou, né? Foi a única edição que eu comprei essa revista. Só o cara da banca da esquina da rua do Rômulo que comprou essa briga só. Mas ninguém. Se não foi o próprio cara da banca que fez essa com a família dele. Falou assim: pai, lança aí minha revista. É. Vai que vende. Aí vai o Rômulo lá. Nossa, que revista interessante. Quanto é que tá, moço? Ele falou assim: ó, baratinho pra você. Muito bom. Não, já que era a única edição, né? Devia custar, sei lá, R$1.500, né? Ou então tu comprava 10 pães minha revista. Mas aí é banca ou é padaria, filho? Ah, é porra toda, tudo junto. Sempre tem uma banca de jornal perto de uma padaria. Mas é e de você, a revista que você não gostava? Eu não, rapaz, eu nunca consegui gostar da Super Game. Ainda Super Game? Nunca consegui gostar da revista Super Game. Eu achava o texto muito adolescente idiota. Peraí, você não era nem adolescente, era uma criança idiota. Sim, mas você imagina. Pois é, mas a questão não é, tô contando com hoje, entendeu? Mas eu não achava o texto interessante de ler. No final eu acabava só vendo as imagens, o nome do jogo e pronto. Não tinha mais o que fazer com a revista. Eu não gostava, tinha uma revista que eu não gostava mesmo, era o Ação Game. Eu achava. A Super Empower, pelo menos pra mim, tinha aquela coisa dos personagens, que ela achava engraçadinho, tava bacana. Você tinha. A estratégia deles funcionou. Assim. Você tinha uma certa identificação, você sabia quem tava escrevendo. Uhum. Mesmo que fosse, né? A mesma pessoa, né? Escrevendo. É, exato. Eles não existiam, né? Mas você tinha. Tipo, o cara que fala de jogos de luta, o Baby Betinho, ele fala desse jeito. Então o que, que ele vai achar daquele outro, sabe? Ela tinha esse atrativo pra mim. A Ação Game, pra mim, ela era só a revista mais sem conteúdo que tinha. É, o problema da Ação Game é que ela era quinzenal, né? Então, você sempre ficava faltando algo, assim. Você via que tava faltando, assim, né? Ah, mas detalhe, eu comprava assim mesmo. Eu era um idiota e comprava assim mesmo. Nossa, você comprava Ação Games, eu não gastava. Eu falava, vou investir meu dinheiro na Super Game Power. Ação Games. Não, eu comprava todas, né? Eu comprava a Gamers, a Super Game Power e a Ação Games. E depois eu comprava a Nintendo World também. Mas, sim, a Ação Games é aquela que se eu não tivesse grana, foda-se, não vou comprar essa porra. Mas a Gamers, eu tinha que ter dinheiro pra comprar. Se eu não tivesse dinheiro pra comprar a Gamers, eu tinha que me virar e comprar. Né? Consegui esse dinheiro. Agora a Ação Games, caguei, foda-se. E a Ação acho que era mais barata, não era? Eu não lembro agora. Eu acho que Gamers era mais barata, não? Eu acho que a Ação Games era o mesmo preço da Super Game Power. Mas era, um ambiente bacana. Era tipo uma expectativa de você ir até a banca, de sair, chegar. É, de comprar. Era legal, era legal. Hoje em dia, cara, muito tempo que eu não sei quanto que é ir na banca, assim. Mas eu acho que hoje é uma época melhor. Você tem mais acesso à informação e tudo mais. Eu entendo o saudosismo da galera por isso. Assim. Era uma época interessante, era bacana. E eu acho que era mais de um outro momento da vida da gente, né? Se lembra o tempo que você ia na banca e pedia pro cara reservar a revista pra você, que senão acabava? Não sei se aconteceu. É. Aqui esgotava e já era, você perdia a revista. Isso quando chegava a revista. É, então, aqui acontecia, você tinha um certo conhecimento com o cara da banca, jornalismo. Aí você já deixava avisado pra ele, você deixa guardado a do mês que vem pra mim, tipo, a Super Game Power pra mim. Porque se você não fizesse isso, tinha edição que chegava lá, acabou, você não comprava. guardava. Ela da banca de fato guardava pra vocês? Guardava. Pelo menos os que aqui me conhecia. É, tu que sempre comprava, virava amigo, né? Virava meio que amiguinho. Muita edição. Muita edição eu chegava lá, só comprava porque tu já tinha deixado reservado. Porque senão, não comprava. Tinha edição que sumia, assim, das bancas. Eu não lembro de ter passado por isso, não. Aqui, lá em Petrópolis tinha, assim. Então, aqui, nossa, eu lembro que aconteceu várias vezes aí de sumir revista, assim. Porque você chegava na banca e tinha deixado reservado, acabava. Aí o cara, pô, eles mandaram muito pouco pra gente e acabou tudo. Doideira, acho que fechou. Era uma época legal, então passou. Isso nunca mais vai voltar, essa revista acabou. Eu não sei por que existe revista hoje, mas foi bacana. Quem viveu isso, deu, beleza. Quem não viveu, não tem como se explicar o fim. Eu acho que isso resume bem. Nossa. Então chega, né, pessoal? Então é isso. Até o nosso próximo Nelcast. Digam tchau, pessoal. Todos os barulhos aconteceu aí. Não sei se separaram. Pois é. Tem alguém amassando o saco plástico aí? Mano, tem saco, barulho de saco, bolha, saco, aquele não. Plástico, bolha. Teve barulho de não sei o quê. Todos os barulhos. Eu sou o carro, que eu sou perto aqui. Sei que alguém já está mastigando alguma coisa aí. É, alguém estava comendo. Agora foi de sacanagem. Ah, porra. Tinha que ser o Nhonho de novo. Agora eu tô achando que a gente não vai conseguir levar esse troço da revista até o final, não, hein? Daqui a pouco vai ficar sem as ideias aí, escuta o que eu tô falando. Porra, ficar uma hora falando de revista vai ser foda. Os caras têm que ter história pra contar, eu tenho um ou duas só, no máximo. Da hora inventa. É, vai todo mundo inventar, dá uma olhada nessa imagem aí. Ah, O cara falou que vai me banir. Porra, eu não sei jogar, eu quero sair pra cagar, eu não posso. Caralho, eu quero cagar, eu quero fazer mijar, fazer alguma coisa, não, beber uma água. Falando nisso, tem uma história sobre isso aí, viu? E... cagar em LOL? É, cagar em LOL. Caralho, que fazem? O que que podcast virou? Entrei numa partida, a partida tá indo bem, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos a partida, deu a partida, deu mais ou menos 30 minutos. Aí o cara, no meio da partida, vamos ganhar logo essa porra que eu tô aqui me cagando no chat. A cada 3 minutos, ou quase isso, o cara postava, porra, vai, senão vai sair aqui agora. Não, tu imagina um cara jogando... Resultado, a gente terminou a partida, o cara... Vazei, valeu, galera! Cagão do caralho, mano!